Sinal da 10, baixar travado. Seu 3896, tráfego avistado, autorizado pouso pistão na 0, vento 090 graus 059, ajuste de altímetro na 019. Livre pouso pista 10, 3896. Estacionamento Gol 2065. Gol 2065, quanto tempo está aguardando para a checação? Zero autorizado, tiver estacionamento, tinha para trás. Uno. Direita, 1-2-1-1, tinha 3-8-9-6. Autorizado, tiver estacionamento, tinha para trás. Pará para o táxi, é 2-3-7-0. Paulo, tem estimativa para o 2065? Tá autorizado, tinha para o táxi, 2065. Vai, chama para o táxi, 2065. Cordial, tá 3896. Tá 3896, autorizado o táxi Alfa, continua o táxi Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3896. Paulo, poderia confirmar a temperatura para o 3896? Ambiente 27 graus, na pista 30. Para o táxi 2065, 172 a bordo, 430 de autonomia, altar do Galeão. 2065, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 da Patione Índia. Próximo ponto de espera chama a torre, 18095, altímetro 10019. 19 exato, Patio Índia, ponto de espera 1895, 2065, obrigado, bom dia. Salvador Azul 2700 com 7070 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Pronto para o táxi. Azul 2710, táxi autorizado até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Cortará para ingresso no pátio 1. Alô, 2060. Solicitando anteposição aqui na através da meia dúzia. A gente por quanto tempo? Está aguardando só o passageiro decidir. Aqui passou mal já na etapa anterior, está passando agora, vou ver se eu vou ter que retornar. Só um minuto. 77, Salvador Azul 2700, se quiser dar prioridade para o gol, por nós não tem nenhum problema, ok? Sétimo até posso aguardando o 2710. Só no gol 2065. Prossiga. Pode precisar de encostar no 612 aqui para a gente embarcar o passageiro? Ingressar no portão 612? Isso. Sétimo até posso aguardando a autorização. Tá, obrigado. É só para desembarque, rapidinho. Gente. Então 3896, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, agilizando dentro de 3896. Prossiga o táxi até o ponto de espera da Apache One India. Próximo ponto de espera torre, 18095, altímetro 10019. Próximo ponto de espera, 7895 torre, azul 2710. Autorizado ingresso, portão 612. Ingresso 612, obrigado. Salvador, bom dia, de Patango Eco Delta Fox. Patango Eco Delta Fox, informação em curso quilo. Tá, pronto, corte. Aqui na pista, tá quilo, pronto para cobre. 04 a bordo, ou de Salvador com TGL em Paraná. 7 Eco Delta Fox, autorizado o voo local Salvador-Salvador, via rota do plano de voo, com TGR valendo por conta de risco do comandante. Decolada pista no 7, curva direita, subida a arbor. Aguardando subir, instruções para subir para o nível 040. Transponder 0157. Controle 119.35, torre 118.95. Controla curva direita, subida a curva, A linha e mantém, azul 2790. Aguardando autorização para Recife. Voo 1184, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponda 5164, controle 119.35. Sete, voo 1184, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 370, decolando a pista 10 com primeira curva esquerda, na saída Puca, transição na Caju. Controle 1935, transponder 5164. Voo 1184, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Marcando pronto, push, acionamento 1184. Azul 2790, decola o Zuma 6, controle Salvador, 119, decimal 35. 119.35, grato. Confirmando, 4-4 ou 4-5? Siga. Para qual está sempre aquilo? Sobre 770, formação em curso Lima, autorizado para Porto Seguro, via rota do plano de voo, nível 180. Hora pistona 0, curva direita, subida coral. O controle na frequência 119.35, acione transponder 0260. Afirmativo, autorizado por seguro, nível 180, saída coral, decolando a 10, curva direita, 1935 ao controle, 0260 no transponder, o 2770. O azul 2770, modifica o código para 0276. 0276, 2770. Alô, 194, quanto para o buscar estacionamento no 04. 194, autorizado buscar estacionamento, chama para o ataque. 194, livre, chamada para o ataque. Salvador, bom dia, gol no 094, está a 2.000 de Serra. Gol no 094, ajuste ao time para 019, aguarde a autorização de pouso. 1019, aguardando gol no 094. Está livre de pouso na 1-0, trem baixar travado, gol no 0 nas 4. Azul 2770 para o pushback Paraná. Azul 2770 autorizado, pushback Paraná, chama para trás. Autorizado, chama para ataque, 2770. Salvador, azul 2796. Ciente da formação Kilo, autorização, junta-se. Azul 2796, informação Lima, aguarde número 2. A gente vai checar então a Lima. Azul 2796. 6140, pronto, 4. 6140, prossiga. 6140, autorizado, Marcelo, e a rota do plano de voo, nível 350. Cola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5177, controle 119, decimal 35. Pode ser, 350, cola da BEI, 10, esquerda Pro, Puca, Caju, 5177, frequência 1935. Correto, chama o parceiro, chame para pushback. Parceiro, grato. Alô, gol no 184, pronto para o táxi. PAB de 133 com 3 horas e 27 de autonomia, alterna na Natal. O 184 está autorizado até o ponto de espera da pista no 0 e a parte 1. Próxima ponta de espera, chama a torre 198, decimal 95. Altímetro no 0, 19. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0. Mas no ponto de espera, 189.514, 1.184. Coluna 094, solo 23, primeira direita, solo 211. Primeira direita, 211, solo 1.094. Controle 1.119, decimal 3. Exata Fox, aguarde. zero curva esquerda na saída Conte, o transponder 5405, controle 11935 e um pouco de ruído de fundo aí na sua transmissão, ok? 7296. Salvador, contigo 1094, não sei se for. 1094, táxi da Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 1094. Decolagem de pista 17, vento 140 graus, 079. Ó, trate. Você escuta? Identifica o código para 0263. 0263, é o azul desse aparelho. Gol 1184, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, gol 1184. Tango, Eco, Delta Fox, decolou 2-4, controle Salvador, 119, decimal 35. 1095, Delta Fox. Delta Fox, táxi, temos 35 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternado Salvador. Azul 2770, táxi autorizado até a saída do Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Mantido autorizado até a saída do Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1, no 2770. Voo 1094, Juliette, portão 10. Juliette para 10, voo 1094. Papatão, Lima, Quilos, Lula, mantém a posição, Pax, Lima. Lima, Quilos, Lula. Logo 2065, agora 5, respeita a mesmo. Voo 2065, mantém a posição, aguardando. Não, você escuta. Zero, autorizado para seguir até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uniguindia. Próximo ao ponto de espera, torre 18.95, altímetro 10.19. 18.95 no ponto de espera, ciente, azul 2770. Gol 1884, decolou 25, controle Salvador 1.19.35. 1-1-9-35, gol 1-1-8-4, um ótimo dia. Negativo, aguarde, 2-0-6-5. Sete. Autor levou a 621, informação Lima, autorização, comandante. A 621, informação Lima, mantém escuta aguardando para cópia. Quilos Zulu autorizado para seguir até a parte 3. Lima, Quilos Zulu. Tô azul 2796 para puxa acionamento parte 3. Azul 2796 autorizado para acionamento de chamfer ataque. Marabalu. Salvador, azul 2770, aproximado quanto espera. Azul 2770, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 1110 graus, 6219. Autorizado a alinhar e decolar, 190, 2770. Rio Ranapa. Confirma solicitação? Solicitação para a área de giro de motores. Qual a posição do azul para matar a mulher? Estamos no pátio 3. Confirmado para fazer teste de motor na Taxi Golf? Ah, afirmativo. 7 aguarda, azul para a família. mudou na parte ingressando, na parte 3. Reportará, Lima, seu resolução. O 2065 autorizado, se tiver questionamento, chama para o ataque. Vai chamar para o ataque, 2065. Voo 621 no Cross 4. Pronto, prossiga. Voo 621, autorizado, São Paulo Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da AEL, Lê da Mótica. Transponder 5171, controle 119, decimal 3. Autorizado 360, via rota do plano, decola da 10, da AEL, Lê da Mótica, curso 71935, posição do pátio da EA. Posição 9, gol no 621, no chão para pichar com essa mão. Posição 9, afirma. Ajuda para Patamo Lima na escuta. Azul, Papa Tango Lima, na escuta do solo. Nossa, escuta. A chamada vai prosseguir para ataque sua Golf rebocado? Afirmativo. Gente. Salvador, gol 1648, ciente da Lima. Gol 1648, informação Lima, mantém a escuta aguardando, papai. Aguarda. Entra no passo 3 do... Lima, 3-2-2-0, Rota Tango Lima, aquilo Zulu, autorizado, Serra Novembro, Juliette Kilo, via rota do plano de voo, nível 100. Cola da pista 10, curva direita, subida árvore. Transponder 5165, controle 119, decimal 3. Autorizado, Serra Novembro, Juliette Kilo, via rota do plano, no nível de voo 100. Cola da pista 10, curva direita, subida árvore. Lima, que é o Zulu, cotejamento correto, chame pronto no patch 3. Salvador, chame 6241-40 no 02 para o pushback saneamento. Chame 6140, posição 2, mantém a posição aguardando. Mantém aguardando, 6140. Solo Salvador, da American 229. Prossiga, América 229. É o América 229 na posição 11 do pátio 1 para reboque até a posição 01 do pátio 3. Gente, o América 229 mantém a posição aguardando a autorização. E na posição, América 229 aguardando a posição. Autorização de reboque. Para o táxi 2065, 171 a bordo, 4h30 de autonomia, ao certo do Galeão. O 2065, taxa autorizada até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a turma 18.95, altímetro 10.19. 19 ajustado, Pátio Índia no ponto de espera 18.95, 2065, obrigado pela coordenação. O 2796 na escuta do solo. Afirmo. Iniciando o pushback. É, ainda não, mas creio que 2 minutos aqui. Gente, chame pronto, o 2796. Chanel 1140, autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, pushback acionamento, Chanel 1140. Voo no 64844. Prossiga, 648. 648, autorizado, Maceió, via rota solo de voo, nível 350. Cola da pista 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. Transponder 5403, controle 119, decimal 35. Maceió 350, conforme, decola da 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. Transponder 5403, controle 1935 ou 648. 1648, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chama lá. Ali decola, 2065. América 229 está na escuta? Prossiga, América 229 na escuta. Autorizado pushback e chame para o reboque. Autorizado pushback a aeronave lá até a cauda ingressar na Lima, aguardando para seguir o reboque até a parte 3. Ok, autorizado pushback aguardando para o reboque até a parte 3. América 229 mantendo a escuta. Salvador, agora são o azul 2796, parte 3, pushback acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, azul 2796. Chamará para o táxi, azul 2796. Senhor Aquilo Zulu, autorizado acionamento, chame táxi. O voo no 648, portão 1, pushback acionamento. Voo no 648 é o número 2 no setor, aguarde. Aguarda. Ok, autorizado táxi, até a saída do parte 3, siga o Avianca, no ponto de espera da Ana Zero, chama a torre 1895 com 1019. Avianca autorizado táxi, vai seguir o Avianca até o ponto de espera da Ana Zero, quando lá, 1895, Lima Quilo Zulu. Ponto de espera da Ana Zero, Lima Quilo Zulu. O 61 para 0 da Oxfam, tem 136 a bordo, 2.000 foram de antena do Petrolinha, pronto para o táxi. Ana 6140, táxi à direita via Índia no ponto de espera 1895, 1019, bom voo. 621. Gol no 621 no portão 9, autorizado o acionamento, chame táxi. Bom, gol 648? Não, o 621 está puxando no 9. O no 648 está condicionado. Após a passagem da TR da Azul, está autorizado no portão 01. E após a passagem da TR da Azul, autorizado então o 648. Na lanterna, reboque na curta. Quem é aqui de Serra, vai entrar na curta. Toro Azul 2796, 41 no PLP, 5 horas, alterna Maceió e Distintax. Azul 2796, autorizado táxi. Em frente, segunda direita, Índia, no ponto de espera 1895, 1019, bom voo. Gente, segue o táxi pela Índia até o ponto de espera, chama 1895, grato, controlado. Salvador, 6140 da Oxfam, quando espera da 1-0-0. Oxfam, 6140, autorizando a linha aérea, decolar, pressão 0, ventura, 30 graus, 8 anos. Autorizado, aviar e decolar, 6140. Na curta final, Índia Serra, papá. Serra Papá, avistado, pouso autorizado, pista 17, ventura 30 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, pista 17, Índia, Serra Papá. América 229 solo. Prossiga na escuta, América 229. Esse tráfego da Gol aí tá puxando no portão 9, então logo mesmo inicia o táxi, tá autorizado a seguir até o Pátio 3. Então logo termine o pushback da Gol, é autorizado o reboque até o Pátio 3, América 229. Para o táxi, vou no 2621, táxi 79 a bordo, 350 graus. Ania, no ponto de espera, chama a torre 1895 com 1019. Até meia dúzia, quando precisar, o companheiro entrega mesmo, no ponto de espera, 1895. Obrigado, muito. Pátio 4, backtec atualizado, reporte vibrando. Passando Lima, pelo Sul, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento 1 na 1, 0 graus, meia da linha 9. Passando Índia, você reconfia o pátio? Pátio 4. Logo, o senhor está ingressando agora no pátio 5, faça o CVT e retorne a pista. Salvador Azul 2796, quanto espera 1-0 Franco? Azul 2796, Lima tem pistão na 0. A Lima tem pistão na 0, Azul 2796. Índia Serra Papá, o local de estacionamento é o pátio 4 ou o pátio 5? Ah. Ok. Então tá livre o táxi via Papá, estacionar a frequência livre, bom dia. Chame na saída do Pátio 3, Bravo Delta. América 229. América 229, tá escuta? Prossiga, América 229, tá escuta? Ok, mantenha através do portão 612, aguardando a passagem de um tráfego que tá seguindo agora do Pátio 3 para a pista 0. Ok, mantenha a posição no através do 612, aguardando o tráfego para passar. América 229. 1648, POB de 161, 2 horas e 10, Aracaju. 1648, táxi autorizado à direita via Índia, no ponto de espera 1895, com 1019, voo. Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1019, 1648. Autorizando a decolagem, pistão na 0, vento 1, 5, 0 graus, 079. Divisão, Azul 2, 7, 9, 6. Torre Gol 648, ponto de espera pronto, bom dia. Oi, no 648, bom dia, Lima tem pistão na 0. A Lima tem no 0, 648. Paulo, Juliette Brancelda, na saída do Prato 3. Bravo Delta, siga o voo número 3, 1895-1019, bom voo. Peguei o número 3, 1895, obrigado, meu, Bravo Delta. Ele falou 44, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Semana 1206, grato, bom trabalho. 2796, confirmado. 1199, decimal 35. É, 2196, grato, bom trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Salvador, é o American 229. Prossiga até o Pátio 3, American 229. Sim, liberado até o Pátio 3, American 229. Mantendo a escuta. Uno 648, informe que vai aguardar para decolagem desse aeronave que decolou à frente, menor performance, perfeito subida completante. Positivo. Nem decolando e mantendo a proa? Negativo. Uno 648, mantendo o perfil de subida normal, livre decolagem pistona 0, vento 160 graus, 079. Iniciando 648. E 21 na Lima, tem pistona 0. A Lima tem pistona 0, bom número. Ele falou 48, controle 1119, decimal 35, bom voo. 035, obrigado. Ona 621, autorizado decolagem, pista 90, ventona 40 graus, 629. Tá iniciando, meia. Na sua escuta. Confirme, já está pronto para iniciar o reboque até o táxi Golf? Afirmativo, pronto. O senhor é o ATR no parte 3? Afirmativo. Ok, tem um 767 da... corrija, um 757 da América parqueando à sua esquerda. Então logo mesmo ligue o setor, está autorizado a seguir até aquilo e coordenar o ingresso na alfa. Ciente, após a passagem do 57 da América, autorizado até aquilo. Sendo o seguinte, para rodar, autorizado de decolagem, pista na 0, ventona 30 graus, 89. Solo Salvador, é o American 229, para informar os termos de reboque. Gente, American 229. Bom dia. Bom dia, TAM 3198. TAM 3198, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando. 298, pouso autorizado, pista na 0, ventona 40 graus, meia do dia nosso. Pouso autorizado, pista no 0, pista 98. Bravo Delta, ele falou ao 53, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, senhorita, Bravo Delta. Papa Tango Lima se aproximando daquilo. Gente, o Papa Tango Lima autorizado para seguir o reboque via alfa. Gente, autorizado via alfa. TAM 3198, solo 54, libera a direita, mantenha antes da alfa e chame o solo 1, 21, decimal 1. 21, TAM 3198, grato. Após o ATR da Azul, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, portal 03. Alfa da Azul, Alfa Juliette, por 03, 3 na mesa. Papatango, Juliette, Oscar, Whisky, Salvador, Comanda Tuba, nível 060 autorizado, via rota do plano de voo, pistão a 7, primeira curva direita, subida coral, 54 no meio, transponder 1935, controle. Chame torre para acionamento em 1895-618, bom voo. Salvador, muito bom dia, voo no 094, informação Mike, posição é 10, autorização para Fortaleza. A 094, Mike, confere. Salvador Fortaleza nível 370 autorizado via roda do plano de voo. Pista na zero, primeira curva à esquerda, subida Momo. Aciona Momo, tradução pro ti. Aciona 5423 no transponder, controle 119-35. Autorizado nível 370 para Fortaleza via roda do plano. Pista em uso é 110, primeira curva à esquerda após decolagem. Na saída Momo, transição pro ti. 5423 é o transponder e o controle 119-35, voo 1094. Correto, portão 10, chame pronto. Sente o voo 1094. O gol 1094 na 10, puxa acionamento. Autorizado o acionamento, chame o táxi no 094. Tá livre, reporte o táxi, gol 1094. Dando gol no 094 para o táxi, temos 168 a bordo, 3 horas e 21 de autonomia, alternando Recife. Gol 094, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, Torre, 1895, 1018, bom voo. 1018, Pátio Índia, ponto de espera da 10, Torre 1895, bom dia, gol no 094. Solo Salvador, cordial, 3191, na posição número 5. Ciente da informação, Mike, está pronto para a cópia. Então, 3191, prepare a saída da El, Leda, Irume, aguarde cópia. Prepara da El, Leda, Irume, aguarda cópia, 3191.